Foi um desafio, foi lançado no âmbito do Festival Infantil das Artes, é assim que agora se chama, e este ano foi lançado à obra Eugénia Garcia Monteiro de Brito. E porquê esta alteração? Portanto, isto foi o grupo das IPSS que estiveram aqui hoje presentes, portanto, ao todo somos 5 IPSS que têm as respostas sociais de pré-escolar e centro de atividades e tempos livres. Fizemos reunião para saber se continuaríamos depois da pandemia com o Festival Infantil da Canção. Pronto, e chegámos à conclusão que ao fim de tantos anos já era um formato assim um bocadinho gasto. E este formato acaba por abranger mais áreas. Exatamente, podemos ter outras artes, envolver outras artes, também envolvendo as crianças e despertar-lhes um bocadinho o interesse pelas músicas, pelos teatros, por outras coisas que se possam vir a fazer. E então, a obra Eugénia Garcia Monteiro de Brito, como gosta muito de teatros, resolveu trazer um teatro hoje aqui. Quase 200 crianças que estiveram. E em Lagares da Beira, quantos meninos é que este IPSS tem? Então, nós temos 35 em creche, 35 crianças em creche, portanto, o berçário aos 2 anos. Depois temos este ano 28 crianças em pré-escolar e temos cerca de 30 crianças em ATL. E porquê aqui a escolha deste espetáculo? Tentaram reunir as histórias que mais dizem às crianças? Foi uma maneira engraçada de fazer uma história diferente. Em vez de ser aquela história tradicional, baseámos-nos na história tradicional e foi uma forma de fazer diferente. Muito bem, agora para a próxima edição, que certamente será para o ano, como é que vai acontecer? Isto é sorteio? Isto é reunião? Ou como é que é? Agora vai ser sorteio, acho eu, que vamos definir. Agora vamos fazer a avaliação do evento, coisas que possam vir a melhoradas e a mudar, e depois será definida uma instituição ou duas instituições, até daquelas mais pequenas, para o ano vir fazer este evento.